semblante abatido, com o coração ferido, sei que você está. Você tudo já tentou, suas forças chegaram ao fim, e no meio do caminho você quis voltar. Mas foi bom tu prosseguir, hoje Deus te trouxe aqui para te dizer, meu filho, a vitória já chegou. Agora estenda a sua mão e receba esta unção que desce do trono de Deus. Se alegra, sua vitória hoje já chegou. As barreiras que existiam Cristo derrubou. Porque insiste em viver na solidão, Jesus te faz um vencedor. Se em tua caminhada o grande mar surgir, Deus usando o seu poder cria que vai se abrir. Se houver uma muralha como em Jericó, Jesus nunca te deixa só. Se alegra, sua vitória hoje já chegou. As barreiras que existiam Cristo derrubou. Porque insiste em viver na solidão, Jesus te faz um vencedor. Se em sua caminhada o grande mar surgir, Deus usando o seu poder creia que vai se abrir. Se houver uma muralha como em Jericó, Jesus nunca te deixa só. As barreiras que existiam Cristo derrubou. Porque insiste em viver na solidão, Jesus te faz um vencedor. Se em tua caminhada o grande mar surgir, Deus usando o seu poder creia que vai ser.